a sua rádio onde você estiver. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoz.com.br no aplicativo Transamérica Foz. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia. Estamos já na segunda hora da programação, né? Neste sábado, 13 de maio de 2017, véspera do Dia das Mães. Contato para que você possa interagir conosco, WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E está rolando ali na rua Castelo Branco, em frente à clínica Baby Cão, quase né, na esquina da Castelo Branco, a República Argentina, aqui no centro, a feira de adoção de animais que segue até por volta das 4 da tarde com diversas opções para você. Na feira você pode conhecer e adotar um novo bichinho, né, como um gato ou um cachorro, sem precisar pagar nada por isso. Além disso, você ganha a vermifugação, primeira consulta e até mesmo amostras de ração, né, além de desconto caso você opte pela castração.

E vamos agora ao último intervalo deste sábado, 13 de maio de 2017. Mãe, você tá ouvindo? Ó, se estiver, feliz Dia das Mães antecipado pra você, ok? E se não estiver, caramba, que tipo de mãe é essa que nem dá audiência pro filho, né? Quantos ouvintes tem hoje? Três? Quatro? Peraí, vou contar aqui. Tem eu, que estou fazendo, eu obviamente também estou ouvindo, né? Então posso me classificar como ouvinte. A Luciana aqui na sala ao lado. Quem mais? Caramba, será que só tem eu e a Luciana? Só nós dois? Caramba, ó. Espero que não. Daqui a pouco tem o 7-1 da semana. Dá um desânimo até, né? Tem o Sidney Busanello falando de esportes. Tá me ouvindo, Busa? Tá? Opa, então são três. Três pessoas ouvindo. Front Transamérica até meio-dia. Já voltamos.